dead now. Holocausto, Ruby Perpensos, International Connections. Yo, yo, vaya, empieza a disparar la metralla. Si te pasaste la raya, esto te estalla. Regresa a la calle el maya, que no falla. Allá la profecía que no era mentira. Si te adena la vida, poco a poco podrida. Aquí la gran fiera, la miseria, pobreza seria, envuelta en el mundo que gobierna. Mira como lo digo y así lo firmo. Perversa vida, mi rima, rima. Se da lo que pienso, loco, suicida. Música asesina, se avecina. Guay Loris clica, Brasil Azteca ataca. Bonistada, JK saca su sentimiento. A mi lado un ángel perverso, solo escucha esto. Que você passe, eu passo. Já é passado, passou, não volta mais. Então fico sossegado. Pulso que pulsa, mundo nunca se ajusta. Aqui é guerreiro, luto por causa justa. Acende o pavio, mas condições nunca viu. O sonho do gringo é conhecer o Brasil. Mulher, dinheiro, praia, festa na piscina. Onde é normal, as balas que tira fina. Simples no verso, assim que me expresso. Underground e sinistro, zero pro sucesso. Ideia nova, falando que tu reprova. Aliando com gringo, holocausto renova. Aprendendo, vai vendo, friaca chovendo. Profissão perigo, eu continuo exercendo. Esse é o caso, simples no passo a passo. Figura repetida, nunca completo o álbum. The Lotus, the whole world is ours, son. Tequila, caipirinha, aguardiente. Amanecemos celebrando el dios naciente. Los guerreros de mi diosa la serpiente. Escupiendo dardos venenosos, dime qué se siente. Pupilas dilatadas y ojos rojos observando los despojos. Civilización difunta, punta de lanza, porque el tiempo ya no alcanza. Se ha caído el equilibrio y derrumbado la balanza. El de Nores nunca se cansa. Llegó el patriarca repartiendo calle. Píllate el detalle, que la voz de tu destino no se calle. Got the flow and through dialects. Morning star, decipher all the Mayan texts. Sacrifice your virgins with a blade of jade. I raid the routes of trade throughout the continent. Street time spent wisely across borders. Slice nicely, burning holes victorious.